falou: Salvador, gol 1885, centro da Terra para a Associação Guarulhos. Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pistão 0, curva à direita, saída Dael, após Dael, letra, posição Bidev, após a 3550. Frequência do controle 19.35, código transponder 5064. Autorizado 360, conforme rota 10, direita Dael, letra Bidev. Overwitch 50, 5064, transponder 1935, é o controle, igual no 1885. Comportamento correto neste próximo táxi. Então 3603, 187, autorizado, puxa, pode para o táxi. Voltará para o táxi, na 3603. Contrato 4h20, Galeão 180, autorizado táxi via Juliette Alfa, até ponto 0, pista no 0, 9.0, torre 18, decimal 62. Táxi Juliette Alfa, ponto espera da 10, torre 1, 18, 3603, melhor. Obrigado. Salvador, até 3258, cruza 200 para 150. Rodante TAM 3858, acione a identificação, autorizado PROAD ITAP, desça para nível 050. Após ITAP, prossiga via para 2000 pés do QNH 1010. Direto para ITAP 1010, após ITAP segue via, TAM 3858. Checado 5723. Livre pouso no 0, 90 graus com 10 9, 5723. Livre pouso 5723. autorizado até 2.738.58, por quê? É 3.758 até ITAP, desça para o nível 050. Após ITAP, via para 2.000 pés, QNH 10, 10, TAN 3.858. Sim, para 5.000 pés, com 1.010, após ITAP, desce via TAN 3.858. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, tá 3603. No Solos 4-1, no libera à direita, chame Solo 1219. 219, Banat. Tá lá. Salvador, boa noite, Web 5723, Livrana, sua escuta. 5723, prossiga, ataque do Alfa Juliette, beat ao 5. Alfa e Juliette para o 5, 5723. TAN 3662, acione identificação, autorizado pro ITAP, desça para o nível 050. Pro ITAP, desce Salve Salvador, boa noite, 35216, minha deformação de erra. 35216, Aracaju 190, via Golf 677. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35 e o código é 5070. Saída Aracaju, nível 190, saída Puca, Aracaju, transição 5070, controle 119.35216. Correto na escalação do meu táxi. Chamada para o táxi, tem psico 2 ou não? Não tem. Foi melhor, chama para o puxo. Chamada para o puxo, 5-2 ou não tem. 340, saída da El. Vindo para o 340, saída da El. Autorizaria para o de da El para o TAN 3603? Autorizado para o de Leda, TAN 3603. Mando Leda, TAN 3603. Controle, Salvador, gol 1398, boa noite. 1398, boa noite, acione identificação, dessa vez chegada Mari para o nível 060, QNH 1010. Para 060, Amari, 5.000 a 5.000 digitais, pode prosseguir descida 2.000, senhor? Temativo TAM 3858 autorizado. Sinal ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Portal estabilizado no localizador. Romeu Papatango, boa noite, prossiga. O Romeu Papatango está no 44 da D, para a Cota. É o corredor forte 20.000, não é isso? Afirmativo, corredor forte 20.000, após CGL na nossa. Paulo, boa noite, o gol no 8, no 3, autorização, Brasília, 360. Romeu no 3, aguarde autorização. Romeu Papatango, meu pai, corredor forte 20.000, retorna TGL na pista no 7, sujeito ao tráfego, frequência do controle 19.35, o código será o código 010.6. Romeu Papatango, decola no 7, pula esquerda, arrasta 20 milhas, corredor forte, o controle em 1935, aciona 0126, o Romeu. Número de pessoas rodando? 2 agora. 2, acionamento, torre no 8, 2, 9, 2. 8, 6, abertamente, tá? Romeu no 3, solta 4. Eu ativo. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesuno 7. Decola pistão 0, curva direita, saída gole, transfer fito, controle 119.35, código 5062. Estimativo 360, conforme sai na gole o fito, aplica no 7, 192, 5062. Correto, né? Que tracionamento táxi. Visando o localizador, tem a pista visto, tá 3858. TAN 3858, chame Torres, Salvador, em 198, decimal 6. 186. TAN 3603, chame Centro Recife, em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, alterna 25, 1, TAN 3603. Boa noite. Boa noite. TAN 3662, autorizado, descida para 2000 pés, o QNH 1010. 1010. 2 em 1010, 3662. 1398, desça via para o nível 050. Para 050, 1398. Paulo Salvador, 1985. 1985, gate 1 autorizado, puxa para táxi. Guardar ataque. Nível da restrição em TAP autorizado. Final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Positivo, 1010, desce para 2000, informe estabilizado, 4 para ataque. Inicia o táxi, reporte para ingresso na pista, Romeu Papatango. Vire táxi, ferrinha, porta lá para ingresso, 97, o Romeu Papatango. Salvador, boa noite, 5216, paga, puxa e acionamento. 90 e reduza para 2209. Reduzindo e acionando para 2000 pés. 1398. Paga, puxa e acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reportado para o táxi. 5216. Solo 55, livre da área direita, chame Solo 219. 219. Salve Salvador, boa noite, web 5836. Alô, chega. 3025. Copia 33. Copia. Autorizado Recife, nível 330, via 358. Decola pista no zero, ponta esquerda, saída Puca, transição Caju. Recorra do controle 119.35, código 5073. 330, autorizado a Recife, por 358, decola 10, curva esquerda, Puca na Caju, 1935, 5073, 5033. Correto, neste posicionamento táxi. Salvo, tá 3854, livrou nossa escuta. 3854, não siga táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi principal. Alfa, reportar para ingresso. Salvo, Salvador, mandou 885 para o táxi, 178 a bordo, com 3 e 4 e 10 autonomia, alterna Galeão. Ok, comandante, então, Galeão 4 e 10, 178, confere? Afirmo. Estou autorizado táxi em Alfa, não posso para o torre, no outro, pessoal, 62. Índia Alfa 1862, zona 885. Solo Salvador, 352, zona 6, para o táxi com 58 a bordo, 3h40 de autonomia, alterna Salvador. 58340 Salvador, autorizado a prosseguir o táxi via taxiway Juliette Alfa, ponto para o torre no 8.62. Juliette Alfa, 218.6, ponto de espera, o 352, zona 6. Positivo. Passa a Juliette, ou 3854. 3854 irá aguardar a passagem de uma aeronave ATR da Trip, que está taxando agora no través do gate 9. Após a passagem, prossegue seu táxi via Juliette para o 7. Ok, observando a aeronave da Trip, após a passagem, vai prosseguir para o 7. Fechou. 1985. Sem parada, boa noite, 1885. Autorizado para o ETAP, desça para o nível 050. Após o ETAP, prossiga via para 2.000 pés, QNH 1090. Sim, de volta de ETAP, desce ao 050. Após o ETAP, desce via 8963.10 com 1.010. Primeiro táxi, tá 350. Positivo, para o 7. 3662, o vento de 70 graus com 1 dúzia nós. Livre pouso, pistão 0, 3662. Autorizado, pouso no 0, tá 3662.